Eu tô com a Mayara Barreto. Ela representa as DJs mulheres do Pará. Tem que respeitar, bebê. E aí, ela diz: passa lá em casa, tira minha roupa, fala que minha. Fala, mana. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. Quebrou a cara. De novo, né? Minha cama, de novo. Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. Do jeito que tu gosta. Impressionado com essa mina. Pra gente começar de mansinho, tá me insinuando. A nossa quadra do Benção, a nossa domingueira. Projeção divina. E aí, minha gente? Como é que é o bagulho? Me mandou, me faz sentir calafrio como as estações. Transcende a brisa do vento. Olha a musa do Barreiro. Vai, Juju! Foram poucos minutos pra conhecer. A química bateu a gente. Olha o Janjão. Eu moro na favela. Janjão tá na área. Favelado se apaixonou. E o bagulho vai ser mil graus, Janjão. Vai levar enquanto quanto for lá. Deixar acontecer naturalmente. Ô, mulher. Ô, mulher. Que me deixa na ponta do pé. Ah, normal. Se eu te vejo já não fico mal. Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar. Parece que esse sonho agora vai isso, realizar. E pra quem era só esqueminha, um lance de fim de semana. Porque na minha cama tu tá falando que me ama. Tu já ama, tu já ama. Esquerdinha, bagulho mil grau hoje. Patrão, segura ele que a gente vai até nove hoje. Comigo, comigo. Segura. Se ferrou. Mas o quê? Se apaixonou. Canta assim pra mim agora. Diz que eu sou seu passatempo. Passatempo é bom. Passa tudo. Passa a mão, eu passo a língua, eu passo a boca. Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca. Essa parte é boa. E diz que eu sou seu passatempo. E meu presinho. Cúpula do rock. Eu passo a língua, eu passo a boca. Eu passo a mão, eu passo a língua. Pensei que era o Marcelo. Não, tô sabendo que te confundiram ontem, mano. Breno Brasil, nome da emoção. Era só esqueminha. O meu parceiro Alancino GDS. Ele já trouxe o Buda hoje de novo. Bagulho doido. Olha, Breno. Isso é um caminho sem volta, Breno. Sigilo. Olha, tá trocando a noite de farra pra dormir comigo. Diz aí. Se ferrou. Se apaixonou. Tu te apaixonou, Lulu. Diz que eu sou seu passatempo. Passatempo é pouco. Passa agora. Eu passo a mão, passa a língua, passa a boca, vai. Eu passo a mão, passa a língua. Ei, quente, tá na hora. O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer. O que a Mayara mandar, todo mundo. E agora? Desce até o chão. Vai descendo. Até o chão. Vai descendo. Até o chão. Vai descendo. Até o chão. O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer. O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer. Dá uma tremidinha. Vai. Dá uma. Vinagrete. Dá uma tremidinha. Empina gostoso, vai. Dá uma tremidinha. Dá uma tremidinha. Isso. Tremidinha. De mansinho. Dá uma tremidinha. É errado, mas é gostoso. E aí, Vevé? Vevé Produções. Ela tá... O famoso Vevé Show. Yes. Tu que trouxe o maluquinho hoje, foi? Namorado. É maluquinho até tu, maluquinho. Só quer tá aqui do meu lado. Pelo amor de Deus, ele achou o caminho. O cara agora. Sonha que ela vem me ver. Atrás de prazer. O meu parceiro Replay 2. Mais tarde é nós na sopa, mais famosa do estado do Pará. É, sim. foda é assim pra trás hoje. A marquinha que eu deixei no teu cangó. E aí, vinagrete? Também, meu amor. Sabe que é nóis. Vem com o Bruninho, o terror que ele é. Hoje eu tô afim. É o Zé Vaqueiro, o original. Replay 2. O meu parceiro Filipinho da Caju. E aí, Filipinho? Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer. Diz aí. Faz tempo quero falar com você. Desculpa aparecer assim, não quero atrapalhar. Só me escuta e deixa eu terminar. Diz, moleque. Saudade. E aí, Rogério? Meu coração ainda é teu. Rogério do Mato. Não percebi. Dani. Tem como eu voltar pra você? Tem como eu voltar pra você? E aí, Patori? E voltar comigo, bebê. Olha o japonês aí. Comigo, bebê. E da galera do uísque. A parceira da Marambaia. Volta pra você. Volta. Volta comigo, bebê. Isso. Abandonado dentro de um apartamento, ansiedade, coração desesperado. É só bebida quente por causa de um coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado. Porta-retratos e quadros tudo quebrado. É o que tá tendo. Vinagrete. Pedaço de amor. Tá... Quando ele chega de mansinho, tu diz: tá doendo, tô sofrendo. E ela não tá me atendendo. Solta a voz e diz: oh, baby, me atende. Ai, que vontade de tacar meu celular na parede. Oh, baby. Atende, Paulinho. Me atende. Ai, que vontade de tacar meu celular na parede. Olha a musa do Barreto. Após o sinal, deixe seu recado. Após o sinal, deixe seu recado. É o que? Olha o veneno, vinagrete. Muito quando li. Assim, gente. Parei, pensei, quase travei. Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra. Canta assim, vai! Não vou não, já dispensei a gata que eu tava. Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva. Tô sofrendo na night, cê tá batendo muito mais que um grave. Quem sabe assim, ó! Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja. O empresário Vinagrete manda os parabéns atrasado aí pro seu parceiro Helk Light. Você gasta o seu batom de... Cadê o Helk? Cadê o Helk? Eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja. Ele tava comigo. Que desgraçado, esse sexta, sábado e domingo. Não vou não, já dispensei a gata que eu tava. Eu não posso, beber, posso. Só em janeiro agora. Na night, cê tá batendo muito mais que o grave. Vai, assim ó. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo. E aí, cego? Cereja, eu bebo cereja. Para de se enganar. Para de se machucar. Começando no clima bacana. Quebrando o cabelo. Pra galera ir curtindo de mocinho. A nossa quadra do Benção na Merendinha. Admite aí, tá com saudade de mim. Saudade do meu beijo. Esse teu namoro tá ficando feio. Deixa logo esse sujeito. Vem voltar aqui pro teu nego. namoro tá ficando. Meu pretinho, prepara tudo, viu? Deixa logo. Que sábado, dia 17, tem mais uma fronteira pra gente aí. Chegou a cidade inteira, sabe que tu ainda me ama. Tu ainda me ama. Canta, vai. Então pra que tu se engana? Pra que, Chuchu? Ninguém fale o nome dela aqui perto de mim. O raqueiro com saudades não aguentou. Marcos, e aí, maluquinho? Logo eu, chapado já, maluquinho. Te esquecer, tirar ela. Ixi, formou com o Vevé. Agora virei dela. Já era pra cima. Esse coração como aí. Mas essa não é a pior parte. E elas cantam assim, ó. A pior parte é quando eu chego em casa. Depois de 3 dias de vaquejada. E ela não tá lá pra me abraçar. X aí. A pior parte é na segunda-feira. Depois de 3 dias de bagaceira. Depois de 3 dias de rock sem fim, né? A pior parte é a pior parte na segunda. Saber que ela não é. Vai! Tá vendo aí, ela já tá falando que tá com saudade e tá me procurando. Daqui a pouco ela tá encostando. Vai, bebê! Sabe que sou louco. Bobinha GDS, Alonzinho. Mas quando ela liga, eu dou atenção. Ele pede logo. Eu mando logo a localização. E hoje? Hoje vai ter festa no coxa. Joga a mãozinha pra cima e gira aí. Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo. Porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo. Diz. Eu sou seu esquema preferido. O Buda é. Porque eu sou seu esquema preferido. É, tá na pegada diferente do Raquel. Mais um mote bom que eu esperava por isso. Xande Avião, DJ Ives, MC Dani. Vai! Vai, Chuchu! Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e doido pra saber. Será que é hoje que eu fico com você? Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com a Tatizinha mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e doido pra saber. Dani, será que é hoje que vai jogar tu? Diz. A delícia tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você tá no macete, só não pode se apaixonar. A delícia tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você tá no macete, só não pode se apaixonar. Que a Dani senta, senta, ela senta. Que vai dar que a Dani senta, senta, Dani senta. Se para que a Dani senta. É, vida grande. Senta, ela senta. Sentar contigo mesmo. Senta, Dani senta, se para. Esquentando o bagulho, Brechinho! Joga! Quando eu passo de ralhuco, as novinhas gostam. Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça. Gosta de cavalo, só da minha ralhuco. As novinhas, quando chegam, eu digo assim, ó. Gosta de gasolina. Elas gostam é da branquinha. E elas gostam de gasolina. Quando eu ligo, meu paredão. As novinhas fica louca na pegada do vaqueiro e elas pira na pegada do patrão. Vem dar na minha Hilux só porque eu digo assim. Elas gostam de gasolina. E elas gostam de gasolina. E elas gostam de gasolina. E elas gostam de gasolina. Maiara Barreto, a DJ do rock sem fim, caralho. Vem, minha DJ, tá na hora disso aqui. Amar é admirar com o coração, essa é a visão de alguém que... Solta a voz, canta, vai. Tem uma gama de medo de errar. Tão pouco consigo disfarçar o amor que sinto por você. Diz. Você me chama, tô pronta, vem usar. Se me liga, já quero te encontrar. És meu tudo, és meu bem. Compadre Paulinho. Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas virão como o seu olhar. Você tá perfeito. E você é. Isso. Eu sei que tu ficou um pouquinho excitada quando tu escutou essa música aí. Que tal tu gemer gostoso pra mim agora? Geme. Ai, ai, ai, ai, ai. Geme de mansinho que a Maiara tá tocando. Bota pra endoidar, bota pra endoidar. Vai minha GG, vai minha GG. Toma que toma, toma, toma, tá. Toma que toma, que toma, toma, toma. Joga! Toma, que toma, toma, toma, tá. E bota o bagulho pra endoidar. Joga a mãozinha, joga lá pra cima. Joga todo mundo, joga lá pra cima. Joga essa mãozinha, joga lá pra cima. Sacode vai começar, o sacode vai começar, sacode. Já começou agora! O bagulho vai doidar! Fica de quatro, ela fica de quatro, ela fica de quatro. Vê, vê, fica de quatro, ela fica. E é show! Tchau, brabo, porra! As minas, meninas do Rock Sem Fim. Bora, Lulu. Bora, Kate. Vai no caquinha. Vai no caquinha. A dança do moleque doido é dança do moleque doido. Dança do moleque doido é dança. Ei, Patori! Dança do moleque doido. Vai fazendo a dancinha do moleque doido aí. É dança do moleque doido. Olha o meu parceiro japonês. Moleque doido. Com a minha galera do uísque tá por aí. Dança do moleque doido. Filipinho da Caju. Dança do moleque doido. Vai dançando. Bora, meu peixinho. Bora, meu peixinho. Vai do caquinha. Vai do caquinha. Dança do moleque doido. Dança do moleque doido. É dança do moleque doido. Perdeu a mulher pra sapatão. Olhar pra sapatão. Perdeu a mulher. Pra sapatão. E aí, esquerda? Agora vai começar um caquinhado diferente. Agora vai começar um caquinhado. Olha, Bruninho. Vai hoje é aniversário do esquerda. Agora vai. E ele veio de Marituba pra curtir com a gente Rock Sem Fim. Não, um caqui... Ele trouxe a primeiríssima dama aí. Não, um caquinhado. Ele já falou que ele quer bagulho doido hoje. Um caquinhado diferente. Agora vai começar um caquinhado diferente. Faz a dança do jogador. Dança do jogador. Faz a dança do jogador. Dança do jogador. DJ é o brabo, pô. É muita onda, eu benço. A mulher maluca faz a dança da mulher maluca. A dança da mulher. Joga! É a dança do viadinho. A dança do viadinho. A dança do viadinho. Vai dançando o viadinho. A dança do viadinho. Ei, vinagrete. A dança. Mostra como é que faz o bagulho. A dança do viadinho. A dança do viadinho. Isso. A dança do viadinho. Isso. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. Joga tudo, vai! Vai, a dança da sapatão. É a dança da sapatão. É a dança da sapatão. Aponta pra tua amiga sapatão aí agora. Dança da sapatão. É a dança. E vai fazendo caqueado junto com ela. É a dança da sapatão. É a dança da sapatão. É a dança da sapatão. Faz a dancinha do carpinteiro. A dancinha do carpinteiro. E vai dançando de mansinho. A dancinha do carpinteiro. E aí, Dani de Mello? É a dança do moleque doido. Dança do moleque doido. É a dança do moleque doido. Perdeu a mulher pra sapatão. Olhar pra sapatão. Perdeu a mulher pra sapatão. Ah, vai, fogo, fogo. Do you wanna keep space. Do you wanna keep space. Aponta pra aquele teu amigo aí space. Que é besta pra mulher space. Adora fazer um pixi space. Aponta pra ele space. Ei, Janjão space. Já calma, Janjão space. Já calma space. Não é você space. Olha o caqueado do pixi space. Joga, space. Joga, space. Joga joga tudo, vai! Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo. O peito arrumado, cabelinho colorido. Oi, ele quer sair comigo. Quer sair comigo, o peito na cintura e o cabelinho colorido. Ele é batido, batido, batido, batido. Ele é bandido, bandido, bandido, bandido, ele é bandido, bandido, bandido, bandido, ele é bandido, bandido, bandido, bandido. Bora começar! Bora começar! Já começou o Rock Sem Fim! A nossa domingueira, a domingueira mais gostosa do estado do Pará. E dessa feita, Vaiara Barreto, o Fabrício, o Bruninho, o Lúcio, ele, o Gil, o bagulho em doida. Bora começar. E aí, Barba Negra, qual é a parada, mano? Bora começar. Bora começar. Bora começar. Joga, joga. Bora começar. Bora começar. Põe a mãozinha pra cima. E grita. Já, já. Não para. Sacode. As meninas do Rock se enfitam com tudo e mais um pouco, mano. Vai! Vai, fogo, fogo! Olha o batidão! Vai no batidão! Vai, minha DJ! Isso! Me vai dançando caqueado, bastidão. Bota bastidão, isso. Ei, Vevé, vai fazendo caqueado de mansinho. Caqueado de mansinho. Bora, Vevé, vai no caqueado. Bora, Vevé, vai no xingado. Bora, compadre Paulinho, bora, compadre. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. Pode ser na minha ou na sua casa. Vai me dar canseira, me deixar cansada. Dormir de coxinha pela madrugada. Justino, o meu parceiro Pretinho, ele tá representando o caqueado. Ó, olha o caqueado, olha o caqueado, olha o caqueado, olha o caqueado. Bichos, sai dos lixos, paradas, deixa ver suas patas, atos, entre os sapatos, do cidadão civilizado. Diz, fugas, que habitam minhas fugas, ou se habitadas entre estrada, coelho peludo, vou te fuder, porque aqui na faixa terra só bichos tanto. Joga tudo agora! Ei! Oh! Ei! Oh! Joga! Joga! Faz o caqueado, faz o caqueado, faz o caqueado. Tá na hora do caqueado! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, caqueado. Maiara. Toma, toma, toma, toma. Maiara. Caqueado. O DJ que tá tocando e ninguém fica parado. Minha Maiara tá tocando e ninguém fica parado. Bora, Pitbull, vai pegar as cachorras. Ei, Bebê. Pitbull. Pega ela! Cachorra, pega, pega. Me pega essa cachorra! Pega, pega, pega essa cachorra. Joga o anzol, puxa o carretel. Joga o... Ei, maluquinho! Puxa o carretel. Meu. Posso como é que é? Meu. Posso como é que faz? Meu. Posso como é que é? Mas, meu. Que puxa o carretel. Joga, puxa. Joga! Puxa. Joga! Puxa. Joga! Puxa. Sal, sal, eu já tô no... Vê o pretinho! Sal. Faz cara de mal. Olha os caras doido, é muito caqueado. Olha o esquerdinha, é muito caqueado. Toma na pressão. Me toma de ladrão. Toma na pressão. Me na pressão. De ladrão, toma, toma de ladrão. Me toma, toma. Toma de ladrão. Me toma, toma. Toma de ladrão, toma, toma de ladrão. Calarica, calarica, calarica, calarica, calarica. Joga tudo agora! Bota fogo no parquinho, gente! Então, fogo no parquinho, então, fogo no parquinho, então, fogo no parquinho, então, fogo no parquinho. Pegaram todo, pegaram todo, pegaram todo! Vem doer tudo, vai! Tu vai beber da minha bebida, mas tu vai fuder! Tu vai beber da minha bebida! Ei, chuchu, toma! Toma tua pisa, toma tua pisa, toma tua pisa, toma tua pisa, toma de caralho, toma de caralho! Vira um gingado! Caralho. Let's go! Caralho, toma de caralho! Toma de caralho, toma de caralho. Me toma bastidão, bastidão, bastidão. Toma de caralho, agora eu sou solteira. Agora eu sou solteira, agora eu sou solteira. Agora eu sou solteira. Só as mulheres solteiras hoje presentes. Aqui na nossa quadra do Benção. Joga a mãozinha pra cima aí. Joga tudo. Separei porra. Eu sou solteira agora. Eu sou solteira agora. Eu sou solteira agora. E todo pai eu sou solteira. Vou te pegar. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Pega essa cachorra agora. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Eu tô com a Maiara, tô fazendo caqueado. Minha ex me viu no rock. X, amor. Passa lá em casa, fala que me ama. Bota o bagulho pra endoidar. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega essa cachorra. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, joga o anzol, puxa o carretel, joga o anzol, vinagrete, carretel, faz uma capa de moleque doido aí, joga o, faz uma cara de mauzão agora, joga o anzol, isso, puxa o carretel, de verdade, joga o anzol, puxa o carretel, agora, joga o anzol, sem viadagem, vai, joga o anzol, e puxa o carretel, joga, agora, puxa o carretel, joga tudo agora, puxa o carretel, joga o anzol, puxa o carretel, joga o anzol. Joga! Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. E maluquinho, aquele sorrisinho, hein, maluquinho? Aquele sorriso maroto aí, vai. Isso. Mãozinha no rosto, com cara de bandido. Te liga. Mostra como é que é, mostra como é que faz. Mostra como é que é, mostra como é que faz. Tal, tal. Compadre Paulinho é um nome de emoção. Deixa o urbano fazer o trabalho. Botar as pepecas. E agora? Eu vou jogar na xerequinha por cima do seu piro. Vou jogar na xerequinha por cima do seu piro. É só putaria, é só putaria. É só putaria. Ei, Patori. Traga essa piranha, ela nunca te mereceu. Traga essa vadia, ela nunca te mereceu. Aham, você tendo sorrindo, aham, você tendo sorrindo. Vê se tu botar pra fora essa porra, porque tu não tem um menino. Vai começar o caqueado das bandidas. Vai começar o caqueado das bandidas. As novinhas tão malucas, tão fazendo caqueado. Não era tu que era bandida que fumava um baseado. Não era tu que era bandida. Fumava um baseado. Eu tô chapado, eu tô loucona. Eu tô chapado, eu tô loucona. Eu tô chapado, eu tô loucona. Eu tô chapado, eu tô loucona. O que acontece em Vegas? O que acontece no Barreiro? Eu levo pras ideia, pô. Morre no Barreiro. Em Vegas. Morre em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo pras ideia, pô. Tô fingindo orgasmo e fingindo sentimento. Tô fingindo orgasmo e fingindo sentimento. Tô fingindo orgasmo e fingindo sentimento. Eu comi muita maconha, ando bem esquecida. Na foda com um novinho eu esqueci da sua vida. Que é só colocadinha devagar na pepequinha. É só colocadinha devagar. Novinho conquistador, conquista eu e minha xereca. Novinho conquistador, conquista eu e minha xereca. Minha DJ, que tal a gente mexeu um pouquinho com os corações. A DJ do rock sem fim. Respeita a cara da mina. A Maiara Barreto é foda. Vai, minha DJ. I love you. Foi o que você falou pra mim. O meu parceiro Júlio, ele, o Daniel, e a rapaziada do Barreiro tá em peso hoje, na nossa quadra do Benção. Sonho, sonho, visão, e o meu coração me chama. Mina batida vai tocando na marcante, bota na batida, vai minha DJ, solta mais uma. Thank you. E elas cantam assim, ó. Onde se escondeu? O rei do cabaré. Foi solidão e incerteza. Giz. Se você também me amou, ou sonhei demais, mas não vou deixar o destino te roubar. Olha que chegou. Estarei aqui. O meu parceiro Dondon das Marcantes. Voltar. Agora é teu momento, Dondon. De amor. Ei, japonês. Jamais. Mídia, galera do uísque, rapaziada da Marambaia aí, tá comigo, tamo junto. As meninas dos Jurunas, Kate, quem tá tocando? Maiara. Primeira vez que o amor se entrega, que minha vida vai bem, e você me entende, que sonho bom. Olha o coração, Janjão. Te amo, te amarei a vida inteira, que nem outro amor. Meu coração foi tão forte assim, me sinto apaixonado. E dessa vez, se queres saber, verás todo o carinho que sinto por ti. Já não sei o que o coração quer dizer, meu coração inocente, um coração que tanto te amou. É muita bandida emocionada. Tu sabes que no mais profundo de minha alma sinto teu amor. Meu amor em ti não foi uma ilusão. Me lembro, vejo o que vivi. E aí, Bruninho? Por que me curaste quando estava sofrendo, perdido com o coração partido? Foi no lava-lava, como um sonho. E quero te pedir que nunca me abandone. Tu me abraçaste quando estava frio. E no lava-lava, o amor surgiu. Tu pensou? Uma que rolou um beijo. Teu jeito me fascina como te desejo. Mesmo se tu te vai, sinto o teu carinho. Amor no lava-lava, o amor surgiu. Esquerdinha, te liga. Diz assim, vai. Penso em você, não consigo esquecer essas loucuras de amor. Sua boca me beijar, me fazendo sonhar, você me faz em louco. Minha dúvida é essa. Meu grande amor, sou louca por você. Sem teu amor não sei viver. Estou a te esperar. Quem sabe diz aí. Te amo demais, só você me faz feliz. Meu amor me faz bem, meu desejo é você. Vem logo me amar, faço tudo por você. Viro o mundo só para te ver. Estou dando meu coração. Me achou. Me faz sentir muita emoção. Me enche de paixão. Me enche de paixão. E é claro que a gente trabalha também em nome de 2R's Auto Serviços. Os caras comandam, mano. Carros nacionais e importados. É com a 2R's Auto Serviços. Vai, minha DJ, joga na marcante. Semana passada eu estive na 2R, dei um grau no meu carro. Essa semana eu vou lá de novo. Porque a mão de ferro, mano. Todo dia eu me lembro de você, de todos os nossos momentos. Fala, bebê. Nas cartas que escrevo. Falando de amor no benção, bebê. Eu era pedindo pra me conquistar. Lembro de quando me chamou para dançar. Falando, mas bichinho. Paulinho, eu sou seu fã. Que tu quer pra endoidar, pra girar tudo. E aí, seco, mano, joga tudo. Você me perdeu e agora chora. Vai, vai, meu amor, chegou a hora, eu aprendi. Já te esqueci, não quero mais você. Vou encontrar um novo amor e tô cansada disso. Assim, bebê, assim, ó. Eu me apaixonei, já não posso esconder. Mas tu sabe, né, Kate? Sei que ele já tinha outra mulher. O que posso... Ei, Vevê! Yes! Ouça, amiga, se esse amor... Até o Vevê se rendeu ao Rock Sem Fim. Tamo junto, Vevê! Esse homem... Pode até ter outra mulher. Mas ele ama. Mas ele ama você. Barreto. Me fale mais dessa paixão. Não me obrigues, não. Porque é tão difícil assim. Solta a voz, solta a voz, solta a voz. Não dá. Eu amo o mesmo homem que ela. Sei que dói. Só traição. Não dá. Eu amo o mesmo homem que sua melhor amiga, sou eu. Não acredito que isso aconteceu. Sua amiga que tentei evitar. Não quero ouvir sua... Tua amiga tá larica. Eu amo o mesmo homem que ela. E ela é uma... melhor amiga. Joga! Maiara. Seu nome, telefone, da minha agenda eu apaguei. E na minha lista agora não tem mais ninguém. Eu não sei se você tem alguém, mas agora é minha vez. Ninguém ama tanto tempo e fica sem ligar o mês. Se me trata desse jeito e se fez amor com alguém, não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei. Já nem sei se me fez tão bem. Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei. É doido, é? Deus, meu prestínio. Sabe de cor. Sabe de cor, meu celular. Ei, Lulu. Que você perdeu. Diz aí. Você perdeu. Ei, Barba Negra. Eu não sou mais criança pra brincar de pega, pega, fica, esconde. Diz aonde você tá. Não me importa se você mora aqui perto. A Pid, mestre. Dedo, é só ligar. Eu já mandei mensagem pra lembrar que nada. De hoje, faço um ano sem ficar. É só ligar, a cobrar, liga pro meu celular. É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar. É só ligar, a cobrar, liga pro meu celular. É só mandar algum sinal que isso vai mudar. Oh, oh, oh, oh, oh. De bobeira, de bobeira. Viajei. De bobeira. Toca aquela que até bandida chora. Joga tudo agora! Os Brothers. Vou morrer chamando teu nome. Vou morrer tentando apagar teu nome do meu coração. O que vivemos só morreu um instante. Tudo que vive... Qual foi, maluquinho? O homem do búfalo, do príncipe negro, do cineral. Você pode me dizer. Sei que não é de... Tente fugir, meu bem. Se você voltar, posso até realizar seus desejos mais ocultos. Eu não falei que essa até bandida chora. Olha ali, ó. Essa paixão é um todo. Obrigado, amor. Mano, por Deus. coração tá partido, tu tá sofrendo, mas tá no bagulho doido. Vai, minha DJ, toca na marcante, toca na marcante. Quando vai dar amor, se olha no espelho, será que você gosta mesmo de mim? O que é isso? Isso é amor ou uma doce mentira? Geme agora. Baby, mas com vista só, se morre de amor, rolando na cama. E ela chama. Chama o meu nome. Mayara. Eu não quero tocar em você, oh baby. Jeito. Coração quebrado e orgulho. E agora tu diz: amar assim, jamais dizer adeus. Já não quer mais a grande surpresa. Viver assim, quer se morrer de amor. Ei, bebê, tem que ser no pica. Aquele boy chato que te perturba, fala pra ele assim, ó. Não, não me ligue mais, me deixa que a dor vai passar, e o meu amor por você acabar. Oh. Barreto. Mas acabou. Não perturba, não enche o saco. Mas fico aqui pensando em nós dois. Só lembra dos lindos momentos. Lindos momentos. Sim, minha gente, já estamos na segunda-feira, né? Quando tu sair do Benson, chapado, doidão, tu vai na tua casa, toma um banho gostoso, vai dar aquele sono. Quando tu acordar, tu vai lembrar dessa música aí, colocar a mão na cabeça e vai cantar, e vai cantar. Diz! Eu bebi, foi por causa de você, posso jurar. Se eu chorei, me deu vontade de chorar. Ando pensando que ainda sofro por você. Mayara. Se alguém falou que andei mostrando seu retrato, isso é conversa. É o replay 2. Sua vida quer. Boa sorte, bora formar, Paulinho. Interessa. Passou a sopa mais tarde? Tô pronto. A sopa mais famosa do Pará. Os irmãos replay 1 e 2. Segue a sua estrada. Por quê, bebê? Eu já te esqueci. Quando o amor acaba. Vem pra Tori. O coração sabe o caminho pra seguir. Fala assim, bebê. Deve ser. Kate, será que ele é ou não é? É menino ou menina? Mas se fosse diferente, se ela fosse eu, você também assumiria que não me esqueceu. Olha a barba negra. Hoje é dia da minha. Olha o japonês. Eu brinquei, você caiu. E aí, Lulu? Na verdade, hoje é primeiro de abril. Hoje é dia da uma, vai! Só quem tá muito apaixonada vai cantar assim. Encontrei o amor, Maiara. Mas sozinho estou, Barreto. Só não posso explicar. Por que, meu amor? Porque o destino mudou nossa felicidade. O que eu faço, amor, com o vazio que ficou sem você na minha vida? Vem e diz pra mim, baby, onde você está? Show Patorito, sabe que é nós, mana. Feliz pra sempre, amor. Vai, meu amor, joga na marcante, joga pra endoidar, joga pra curtir no beijão. Ei, Tati, que nunca teve aquele louco amor, Tati. Louco amor. Veja os olhos e canta assim, ó. Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. Como um sonho me fez voltar a sorrir. E o meu coração bateu forte por ti. Ao teu lado agora eu sou feliz, amor. Porque se foi. E agora tu diz. E agora passo os dias a esperar, com os versos que escrevi para um dia te falar. Tudo passa quando eu lembro de nós dois olhando o mar. Voltar pra mim, aonde está? Hoje é bem tranquilo, hoje é bem light. E a galera vai curtindo na manha, nas marcantes. E a Maiara vai detonando. Daqui a pouquinho tem um Bruninho pra fazer a onda pra galera. Bora, bebê! Fique com ele, vai ser melhor assim. Se ele te procurou, é porque não quer mais saber de mim. Fique tranquila, ele já tá na sua. PH, dá um chega aqui no ladinho com o Patori rapidinho, PH. Bora, DJ! Quando tu me der um sorriso, eu te dou um beijo. Vai virar tua cabeça, vai perder um beijo. Tá com medo? Tá com medo de amar, é. Tá com medo do amor, e aí? Deixa o vento tocar. Deixa o coração depois se abrir. Bora, minha DJ! Joga na batida! Joga tudo agora! DJ Maiara. Onde você vai estar quando eu voltar pra você? Preciso explicar por que eu voltei. Esse tempo que fiquei sozinho sem te ver, percebi que jamais vou te esquecer. Segura ela hoje, que é isso. Encontra. Segura! Não importa o tempo que passa, não. Eu sei que um dia você vai me amar. Não vou perder. Só as quatro, né? Eu sei que fui eu quem errei, mas voltei pra te amar. Fui um doente. Atende, mestre. Já tem esse teu celular. Eu preciso pedir perdão. sofrendo, né, desgraçado? Eu sei que fui eu que... Tá sofrendo, né? Mas voltei. E bem. Banda MC. Uma pancada de sucesso. DJ Maiara Barreto. A DJ do rock sem fim. É do clima, minha gente. Eu te falei que eu não quero compromisso. Amanhã eu tô com elas e hoje eu tô contigo. Larga do meu pé, garota, vê se tu me esquece. Namorar, nós não namora, só cancela CPF. Namorar, nós não namora, só cancela CPF. Lá nós não namora, só cancela. Repretinho, essa parte é sua. Cancela CPF. Namorar, nós não namora, só cancela CPF. Lá nós não namora, só cancela CPF. Joga! Vem, vem, DJ, me arrasta pra treta. Pode fazer o que você quiser. Eu fico de quatro, faço a posição. Tu também mete com a XRE. Então bota, bota, bota, bota na chota. De mansinho, né? Então bota. Vai voltando, vai! É a dança do viadinho. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. Vinagrete. Viadinho. Vinagrete. Viadinho. Vinagrete. Viadinho. Vinagrete. Viadinho. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. A dança do viadinho, é a dança do viadinho, a dancinha do viadinho. China. Só um cuzão, só um cabelão, só um cuzão. Gira o cabelão, só um cuzão. Joga o cabelão, só um cuzão, só um cabelão. Vai! Só um cuzão, só um cabelão. Toma na pressão, toma de ladrão. Toma na pressão, toma de ladrão. Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota. Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Olha só, gente, quem encontrou uma chave aí bota, bota, no banheiro feminino, bota, por gentileza, entrega aqui pra mim, por favor. Bota, bota, bota, bota, bota, bota. Vai, vai! A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro. Segue sul, seu bar, tem coisa de momento. Só os cara doido joga mão e dá de sal. Só os cara doido joga mão e dá de sal. E só os cara doido joga mão e dá de sal. Bora replay, joga mão e dá de sal. Bora replay, joga mão e dá de sal. Só os cara doido joga mão e dá de sal. Sal, sal. O meu parceiro Renato Henrique. Sal. Tá junto comigo também. Dá de sal. Sal. Sossega não. Sal. Sal e dá de sal. Dança bandida, dança bandida, dança bandida, dança bandida. Vê, vê, vê, dança ba... chama bandida pra dançar, vê, vê. Dança bandida, me dança bandida, dança bandida. Olha o maluquinho, dança bandida. This is the rhythm of the night, the night, oh yeah. Ed. The rhythm of the night, this is the rhythm of the night. Isso já não é comigo. Vou sentar na, vou sentar na tua pira. Vem pira, vem pira, vem, vem, a solteira. Vem pira, vem pira, vem, vem, a solteira. A solteira, a solteira, a solteira. Tu tá solteira? Vem, vem. Joga a mãozinha. A solteira, vem pira, vem pira, vem pira, vem pira. Vem, vem dançando. Vem pira, vem pira. Vem quebrando tudo. Vai de marola que acabar com a meia festa. 17 anos comigo não tem conversa. Me esquece por enquanto, quietinho no seu canto. Piscando, a bebê, a bebê. Acho que hoje ano que vem, mas tá rindo a versa. Passou de 18, qualquer. Passou, passou, passou de 18, qualquer. Passou, passou, passou de 18. Tá esperto, né? Pra você que é casado, mas nunca admite. Pra você que é casado, mas nunca admite. Nunca admite. É o seguinte, é o seguinte. Cuidado com o print. Cuidado com o print. É por isso que eu sou casado e não faço nada. Cuidado com o print. Cuidado, cuidado com o print. Vai dançando no beijo. Isso. Vai dançando de mansinho. Me bota de mansinho. Solteira, é só bailão, tô solteira. Me pegou quando teve casa na minha situação. Tô solteira, é só bailão, tô solteira. É só bailão, me pegou quando teve casa na minha situação.